Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, bem-vindos ao Antena Web Informação. A economia caiu 3,2%, mais 2% do que o governo previra. A recessão continua e as exportações, o motor da economia, continuam em queda em todos os trimestres de 2012. A economia caiu e terminou o ano de 2012 com uma recessão de 3,2%. A queda da economia começou em 2011. O Partido Socialista considera que o governo está a conduzir o país para uma catástrofe económica e social. Carlos Zorrinho diz que o país está numa espiral recessiva, com menos crescimento, menos emprego e com tendência a piorar. O líder de bancada do Partido Socialista diz que a política do executivo PSD-CDS está profundamente errada e que para que as coisas mudem é necessário que o governo acabe com a política que tem vindo a praticar. Por seu lado, o ministro Miguel Relvas insiste que os números estão dentro do previsto e insiste que o governo espera conquistar novos mercados económicos que permitirão começar a sair da crise a partir de 2014. A Comissão Europeia tem muitas expectativas em relação à entrada em vigor da taxa Tobin. Esta taxa, que vai abranger as transações financeiras, vai permitir à Comissão Europeia encaixar por ano cerca de 35 mil milhões de euros. A taxa Tobin vai vigorar em 11 países da União Europeia, incluindo Portugal, e a Comissão Europeia criou, entretanto, uma regra que impede a possibilidade das transações financeiras serem deslocadas para países não abrangidos por esta taxa. O Estado vendeu a participação que ainda detinha na EDP. Os 4,144% de ações que o Estado tinha na companhia elétrica valeram-lhe 356,1 milhões de euros. A parte que o Estado ainda detinha na EDP foi vendida a investidores institucionais. O Estado conseguiu um valor unitário de 2,35 euros por ação. Esta quinta-feira, um grupo de manifestantes bloqueou a saída de um comboio Alfa Pendular da estação de Coimbra B. O caso aconteceu por volta das 16h45. A composição seguia no sentido Porto Faro. O grupo de perto de uma centena de manifestantes, constituídos maioritariamente por antigos trabalhadores ferroviários e seus familiares, protestam contra o que consideram de roubo da família ferroviária. Estão a ser desenvolvidas ações de luta por todo o país. Os trabalhadores da empresa Transportes Sul do Tejo avançam para a greve ao trabalho nos feriados. O protesto durará até final de abril e, segundo a União dos Sindicatos de Setúbal, há um plenário previsto para março com direito à greve. Os trabalhadores da TST estão a cumprir um dia de greve esta quinta-feira, que só chegará ao fim às 3 da manhã desta sexta-feira. 14 pessoas ficaram feridas esta manhã depois de um derrame de uma matéria perigosa numa fábrica em Porto Alto, perto de Samora Correia. A empresa fabrica produtos médicos e hospitalares e a matéria que esta quinta-feira foi derramada é altamente perigosa. Os 14 trabalhadores atingidos apresentavam irritações nos olhos e nas vias respiratórias e foram transportados para o hospital de Vila Franca de Xira. O líquido derramado foi metiletilcetona. A seleção portuguesa subiu uma posição no ranking da FIFA. Portugal está agora no 6º lugar da lista de melhores seleções da Federação Internacional de Futebol. Em termos de pontos, Portugal tem os mesmos que a Colômbia, que está em 5º lugar. Relembre-se que Portugal perdeu o único jogo que realizou este ano contra o Equador por 3-2. O Antena Web Informação regressa amanhã. Boa noite.